Quem é você? Que olha no espelho e não se vê, iludido com o que vê na TV. Quem é você? Que olha no espelho e não se vê, iludido com o que vê. 24 horas na TV, só em ser o megastar, o popstar. Deixa estar, deixa o vento soprar nos quatro cantos. Olha os manos que curtiram, se divertiram, apreciaram os cânticos, gags, undergrounds, românticos. Não importa, foram mais do que mais de uns anos. Vamos, mas digam pra nós aonde vamos. Iludidos com rebeldes, malhação. Alguns anos sonhamos em ter nossa própria independência. Erramos por não ter paciência. Meu, cês é dos meus, diga pra mim. Porque quero contar com você até o fim e poder olhar nos seus olhos e saber quem é você. Que olha no espelho e não se vê, iludido com o que vê na TV. Quem é você? Que olha no espelho e não se vê, iludido com o que vê na TV. Quem é você? Balança de curtir, diz pra mim com a LB, Kalik, Funk de MC Serginho. Porrazinho, cê tá louco, tiozinho. Sou milha de fato, firme no ato, é pro juízo. Fui palquinho de Gugu, de Faustão, muito chora. Senta no colinho até rebola. Artista de novela, palhaço de auditório. Se abre, se arreganha quando vê o flash da foto. É mesmo ave, viu, tentar entender a raiz. Usar o pretexto, evoluir e a filosofia. Música é música, concordo, mas não com esses filhos da puta. Discordo que no passado até riram do nosso estilo. Falava que era de favelado bandido. Agora eu digo, querendo saber quem é você? Que olha no espelho e não se vê, iludido com o que vê na TV. Quem é você? Que olha no espelho e não se vê, iludido com o que vê na TV. Quem é você? Malandro que acha que tá ganhando, que tá jogando, que tá na frente lucrando. Vai achando, tudo na vida tem preço. Eu admiro a postura de quem vem do gueto. Eu mereci os pretos que não venderam a própria alma. Valentes, fortes guerreiros. E desde o berço carrego comigo uma frase: sobreviver na selva de pedra é uma arte. Sem debate, o que é certo, sem crédulo de raça, mestiço, preto, branco, amarelo. Pra mim nem importa, minha corda vira as portas da felicidade. Porque eu sei que tudo vai e volta. E como volta, por isso eu faço com amor. Tanto rap do meu rap eu faço com amor. E aonde for, sem estrelato, sem dinheiro, sem as câmeras pro mundo inteiro. Outro clássico drama, sem ter fama de artista global. Dois e tal, apenas um mortal nos quintal. Nos palcos da vida, querendo saber, Senhor Fox, quem é você? Que olha no espelho e não se vê, iludido com o que vê na TV. Quem é você? Que olha no espelho e não se vê, iludido com o que vê na TV. Quem é você? Que olha no espelho e não se vê, iludido com o que vê na TV. Quem é você? Que olha no espelho e não se vê, iludido com o que vê na TV. Quem é?